Brasil, bom dia, gol 934. Gol 1354, prepare saída da Tuca e agora de cópia. É da Tuca guardando cópia, 1354. Copia. Zona 354, autorizado para Aracaju, via USP 33, nível de voo 230. Saída Puca, Jamucaju, decola da pistão na zero para decolagem, primeira curva esquerda. Transponder 5416, controle 120, decimal 80. Autorizado 230, Aracaju, Puca, na USP 33. Pista 10-12, primeira esquerda, 4-6, saída 120, decimal 80, voo 954. Voo 954, está confirmando a saída Pucajamaru. Pucajamaru, voo 954. Correto, chame o pronto, portão 09, voo 954. Camarada 09, 954. 12, Salvador, Pastarete 2. 2, 2, 4. Pastarete 2, 2, 2, 4. 3, 2, 2, 4, vou na ponte de Bomed para chegar da Bomed 1, informando o ponto da autocida, sendo de cartão. Foi Bomed, ponto da autocida. Chegada 250, todos os ADGS de forma estabilizada. Forma estabilizada, cada vez que estabilizou? Sim, mano. Potente aproximação na torre em 1-1-8, decimal 9, sir. 2-1-9, isso? 1-1-8-9-5. 2-1-9-5, vai lá. Oi, boa noite, Sinal 6258. Sinal 6258, Kenegal no 019, autorizado pouso, sistema 0, vento 1, 8, 0 graus, 059. Decidiu o pouso por Sinal 6258. autonomia Serra Salvador. 354, autorizado o táxi, até o ponto de espera da pistola 0, via parte da change, no ponto de espera da parte próximo, que é legal no 0 e no 9. Luiz Renato está iniciando o táxi, Tati Índia, ponto de espera, torre Gol 13354. Gostaria do 22, só poderia voar ITAP, se é presente? Comédio para chegar da Comédio 1, sobe no ponto ideal, 224. Ideal, passarei. Desculpa, se a gente está no ideal? Afirmativo, na presente está ideal, pode ser descida? Eu achei que era o 050, a gente modificou, agora é o 019. Ainda no molde 135.000, passarela. Vai na 258, no solo 01, informo que vai realizar 180 sobre a pista, taxi A, e liberar na taxiway Delta. 354, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera no 354. Pula 354, autorizado alinhar e manter, pistola 0. Alinha e manter no 0, 354. O general 6258, táxi via Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, por 2, o general 6258. Apolo 354, autorizado decolar, pista 90, Apolo 80 graus, 079. Autorizado decolar, 354. Escuta do Mike X-Ray Oscar. Mike X-Ray Oscar, não precisa. Boa noite, senhora. Só precisa de autorização de reboque do finger de número 7 para a posição remota 14. Mike X-Ray Oscar, autorizado. Reporte ao término. Será feito, grato. Uno 354, copia a torre. 20834. Recolhão 354, via saída Cuca, acessão número 230, vira. Alezinha 230, 34. Seis 224, via para 2000 pés, lixo 019, fone estabilizado. 2000 pés, potência estabilizado para a cabeça. Tá, 9241, prepara seu desalvo ano e aguarde cópia. Salvo ano, Serra, Alfa, Novembro, Vitor, Oscar, Uno, salvo ano. Visando 224. Complete por 8, décima 9, 60. 18. Estabilizado, passaria 224, boa noite. Passaria 2224, QNH 1019, autorizado pouso, pistão 0, campano 70 graus, 05 nós. Pistão autorizado pouso, o 90, passaria. Passaria 2224, informo que após o pouso, irá liberar na taxa e volta. Gente, após pouso, terá na delta, passaria. Bom, 354, cruzando o nível 170, chama o centro Recife, a frequência 126, decimal 85, caso negativo 125, decimal 45. Ok, o Brasil é 5, aqui, eu vou no 354. 354, valeu. Chica 9241, só aguarde coordenação da rota com o centro. Salvador, é o Mike X-Ray Oscar, informando o término do remoto, área remota 14. Grato, bom dia. Mike X-Ray Oscar, seguinte, bom dia. Passarei 2224 no solo 15, libere à direita. Tax está autorizado via Alfa Juliette remota 12, parte 1. Alfa Juliette remota 12. Passaria 2224, informo que a senhora modificou sua posição. Vai prosseguir agora, vai cruzar Alfa, Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, o 2224. Afirmo, televiu, puxa portão 10, chamo pronto pro táxi aguardando o copy. Está 9241, copia? Consigo, médico. Está 9241, está autorizado para o aeroporto de Guarulhos, via Tuzulu 10, nível de voo 340. Saída São João, no Leda Motiva, decola da pista 10, após decolagem, primeira curva direita. Transponder 5414, controle 120, decimal 80. E autorizada então para 9241 de Salvador a Guarulhos, São Paulo, nível 340. Decolando da 10 com curva direita, carro 1, Leda, Motiva, 60, Apertura 10, Salvador, até a destina. Acionado 5414, controle solteropolitano 208 para 9241. 9241, informo que a rota que o centro passou foi Otozulu 10, Tapa Alfa Índia, após Otozulu 10, Tango Bravo Eco. Ok, então Otozulu 10, Piraí, permanece na aerovia até Tapa da 9241. Correto, sem contato. Fax 9241, hoje são 87 a bordo, estamos com 350, alternando com 20. 9241, autorizado táxi, até o ponto de espera da pista no 0, via parte taxi change, no ponto de espera, reporte pronto. Quem negar, no 0, no 9. 99, pátio Índia, na sua escuta, lá reporte aí, 9242. Zero pronto, tá no 241. Já 9241, autorizado, linha de colapso, tá no 0.180 graus, 059. Autorizada a linha, a linha corda no 0.241. 9241, no decorado 27, chame agora o controle 10.80. 0241, bom dia, 9241. Boa noite, boa noite, Lutano, 9241. 0241, boa noite, via saída São 1, suba para o nível 340, vigilante. 8, bom dia, desça via, chegada por meio de 1 para nível 050, adicione identificação. 241, cruza nível 130, chame centro Recife. Frequência 128, decimal 35, caso negativo 123, decimal 8. Obrigado, vamos falar de semana. Por volta, eu volto. Ele está e continua a via para 2000 pés, ali chovendo 1-9. Ele descendo para bom dia. Continua a descida para o nível 050, via Pomed 1. Aí, deixa eu ver, 19 no momento. Identificação. Estabilizou o 7633. Então, LF, chama a pessoa, vou ver a frequência 118 desse manual. 898, no Celos 48, direito.